safada brigando comigo. Deve tá pensando que eu tô iludido. Inventando assunto, caçando motivo. No fundo, quer colar comigo? Pior de bandido. Quero tá perto, mas me sinto longe. Seguindo em busca de um novo horizonte. Discute comigo no meio do bonde. No meio do bonde. Fica pressionado, não dá. Presta atenção que eu vou te explicar. Eu preciso ser livre, eu preciso voar. Joga na brand pra nós degustar. E pode pá, que tudo isso faz parte das escolhas que eu fiz. Eu já sofri demais, hoje eu preciso ser feliz. Escolha o caminho que você acha melhor. Porque desse jeito eu prefiro ficar só. Preciso de um tempo pra desatar esse nó. Vai ser melhor pra nós dois. Escolha o caminho que você acha melhor. Porque desse jeito eu prefiro ficar só. Preciso de um tempo pra desatar esse nó. Vai ser melhor pra nós dois. Em vários bang louco nós tava envolvido. Nós tava envolvido, nós tava envolvido. No rolê, no lazer, no prazer, no perigo. No perigo. Esse seu jeito sexy que mexe comigo. Que mexe comigo, que mexe comigo. Essa nossa treta já é um caso antigo. Nós sempre foi sem limite. Em qualquer city era nós dois. Botava fogo na suíte, era um causa de elite. Mas você se foi e já faz um bom já tempo. Faz um bom que eu tô sem notícia sua. Eu ando viajando nesse mundo da lua. Toda noite chapado na madrugada eu penso em você. Nós sempre foi lado a lado em qualquer fita, em qualquer rolê. Nós era dois loucos, dois loucos, solto pela rua. Nós era dois loucos. Numa aventura noturna. Mas tudo se desfez com o tempo. Foi com o vento voltando ao pó. Isso faz parte da vida. Escolha o caminho que acha melhor. Escolha o caminho que você acha melhor. Porque desse jeito eu prefiro ficar só. Preciso de um tempo pra desatar esse nó. Vai ser melhor pra nós dois. Escolha o caminho. Prefiro ficar só. Preciso de um tempo pra desatar esse nó.